Vem pra festa do Búfalo do Marajó, a revolução da Deboteco. Telefone tocou, a mensagem chegou, ele olhou e disfarçou. Logo fiquei esperta, intuição avisou, quando ele disse amor já vou. E me deixou em casa, sem me explicar nada, dizendo que era um problema particular. Decidi seguir ele e no meio da estrada pegou uma rapariga e com ela seguiu. O meu sangue esquentou e a raiva subiu. Ai, ai, ai, meu Deus, que decepção. O carro dele entrou no motel Tentação. Tem duas horas lá nessa sem vergonhice. Ai, meu Deus, que decepção. O carro dele entrou no motel Tentação. Ai, ai, me dá uma dose de uísque. Vou é agora invadir essa suíte. Banda de boteco, mil doses de amor. E me deixou em casa, sem me explicar nada, dizendo que era um problema particular. Decidi seguir ele e no meio da estrada pegou uma rapariga e com ela seguiu. O meu sangue esquentou e a raiva subiu. Ai, ai, ai, meu Deus, que decepção. O carro dele entrou no motel Tentação. Ai, meu Deus, que decepção. O carro dele entrou no motel Tentação. Ai, ai, me dá uma dose de uísque. Tem duas horas lá nessa sem vergonhice. Ai, meu Deus, que decepção. O carro dele entrou no motel Tentação. Ai, ai, me dá uma dose de uísque. A aparelhagem mais amada do Brasil. DJ Roger Mixi, produções da produtora RG Produções.